Panorama Agrícola para 28 de março de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira, 28 de março de 2014, lua minguante no ar. Para você, nosso amigo ouvinte, está o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. A apresentação do programa é do Mauro Moirer. E o ditado de hoje, amigos, amigos, senhas à parte. No Panorama Agrícola de hoje, você confere uma dica sobre produção de leite. E sexta é dia do boletim do SC Rural, o exemplo da agroindústria familiar da Cooper Jaborá, em Jaborá, meio oeste do estado de Santa Catarina. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui você pode ouvir outros programas no site da IPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. E pode nos ajudar a fazer o Panorama Agrícola, ligue 4836655359. Ou envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Pelo menos 70% do alimento de um gado de leite deve vir do pasto. Alimentos em quantidade e qualidade são essenciais para o gado transformar tudo isso em leite. Água e sombra nos piquetes também ajudam. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Você está acompanhando aqui no Panorama Agrícola o roteiro das agroindústrias familiares de Jaborá. Um trabalho de reportagem de Eonir Malgarese. Na semana passada, ouvimos depoimentos de agricultores que produzem ovos coloniais, doce de figo e suco de uva integral. Todos eles da Cooper Jaborá, que tem o apoio do SC Rural, programa de Estado que ajudou os integrantes da Cooper Jaborá a organizarem-se melhor e a fazerem a sucessão no campo. Na edição de hoje do boletim do SC Rural, Eunir Malgarese conversa com Haroldo Ferrari, que produz farinha de milho, com Marlova e Jussara Pavan, que produzem massas e congelados, e também com Michel Beber, que produz biscoitos. Vamos ouvir. Uma farinha de milho produzida em moinho de pedra. Esta é a nossa próxima parada. E o roteiro pelas agroindústrias familiares continua. Haroldo é um jovem que resolveu apostar na agricultura. É o sucessor de um ofício que está quase em extinção no campo. Haroldo produz farinha de milho em moinho de pedra. Uma herança de família. Em 1969, ele foi construído pelo meu pai, o senhor Valdomiro. E aí depois ele trabalhava assim, prestar serviço de fazer a moagem para os agricultores da época. E depois, fazem 10 anos que a gente mudou, entrou em forma de cooperativa, foi montada a cooperativa, a Cooper Jaborá. E aí a gente começou a comercializar com uma marca em mercados e programas sociais aí do estado. A produção chega a 10 mil quilos por mês, comercializada para merenda escolar e consumidores da região, que não abrem mão da tradicional polenta, feita com farinha de milho moída artesanalmente. Haroldo é presidente da Cooperativa de Agricultores e sabe bem a importância de o produtor estar organizado. Olha, eu acho que se não fosse dessa forma de associativismo, não teria êxito nenhuma agroindústria. Porque a gente, além de conseguir diminuir custos de produção, custos fixos, contabilidade, distribuição da produção. Tu consegue ter mais produtos para colocar à disposição nos mercados. Bem, na nossa cesta não poderiam faltar as massas frescas. Nós vamos conhecer também essa agroindústria. Agora é a vez de conhecer Marlova e Jussara, duas mulheres que tiveram a coragem de inovar. Elas apostaram nas massas frescas, congeladas, como macarrão, tortel, anholine. E tem também as cucas, grandes para ninguém reclamar. As novas empresárias estão animadas com essa porta que se abriu no negócio agrícola. E contar com um apoio financeiro fez muito bem. Muito trabalho aqui na indústria, Jussara. Bastante. Nós trabalhamos bastante. Começamos 7 horas até as 22h. Tem muita encomenda, muito pedido? Bastante. Nós não vencemos. Por que vocês resolveram apostar nesses produtos? Porque a gente já fazia, né? Um pouquinho assim, eu e a minha sócia, a gente já fazia pra nós e vendia um pouco assim pra fora, né? Daí surgiu a oportunidade e nós apelamos para a massa, né? Quais são os planos de vocês em relação à agroindústria? Cada vez crescer mais, né? Nós já queremos aumentar, porque já está pequeno, né? Abrir mais mercado, porque nós precisamos de mercado, pegar funcionário, porque nós estamos trabalhando muito só nós duas, daí cansa também. E para finalizar, nós temos os biscoitos e as bolachas, delícias produzidas aqui pelas agricultoras familiares. Mais uma agroindústria que vai fazer parte do nosso roteiro. E chegamos à última propriedade de nosso roteiro pelas agroindústrias de Jaborá. Aqui também encontramos um exemplo de sucessão familiar no campo. Michel é o responsável pela agroindústria de biscoitos. Ele emprega 8 funcionárias. A produção chega a mais de 6 mil pacotes e tem mercado garantido nos programas sociais do município e mercados regionais. E como é que estão os negócios, Michel? As vendas estão boas? Estão boas, estão boas. Quando no começo foi difícil para nós, não tinha conhecimento de nada, né? Mas aí agora começamos a pegar o jeito de como é as vendas e tal. E tá bom, tá. Nós pretendemos aumentar, né? Não continuar nesse ritmo, aumentar o ritmo das vendas. Mas dá para viver sossegado assim, dá pra viver tranquilo. Olha, eu aprendi com meu pai que, tipo, manter o que a gente tem. Não desperdiçar as oportunidades que a gente tem na vida. Então eu quero continuar aqui, quero viver com eles, quero tocar o que ele construiu. Não quero abandonar isso. As mudanças no negócio agrícola geram um balanço positivo em todo o município. A arrecadação do ICMS na área rural deu um salto. Prova que quando os agricultores têm estímulos, a vida no campo melhora. E a da cidade também. Elcio, essa cooperativa mudou a realidade dos agricultores familiares aqui de Jaborá? Realmente mudou. Depois da implantação do programa SC Rural, deu uma alavancada melhor ainda. Né? E cada vez a gente vê as famílias realmente trabalhando naquilo que elas gostam, que é de herança dos seus pais, dos seus avós, e estão trabalhando nessa linha. Né? Eu vejo que o SC Rural para Jaborá influenciou bastante, que hoje nós recebemos muitas visitas, tá? Pelo que a cooperativa fez, o que ela está fazendo e o que ela está pensando em fazer no futuro. Então, a parte de logística da cooperativa é muito bem feita. Nós temos um presidente que sempre foi de correr de atrás para que a cooperativa tivesse um nome cada vez levar melhor, divulgar os produtos da Questocid. Todos os produtos coloniais integrados na Cooperativa de Agricultores de Jaborá levam a marca Questoci, uma expressão italiana que significa este sim. O nome nasceu da ideia de um filho de agricultor, o Estevão, que trabalha com o pai na agroindústria de suco de uva. Para o Estevão e muitos outros produtores, este sim é o bom momento da agricultura. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural, no programa Panorama Agrícola, entrevista da jornalista Eunir Malgarese com um roteiro de agroindústrias familiares em Jaborá, no meio oeste do estado. Nas duas últimas entrevistas, Você ouviu o depoimento do secretário de Agricultura de Jaborá, Elzo Tedesco, e do extensionista da IPAGRE de Jaborá, James Vieira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.